With the first pick in the 2009 NFL Draft, the Detroit Lions select Matthew Stafford. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Endzone, o primeiro podcast brasileiro sobre futebol americano, na NFL e aqui no Brasil também. Meu nome é Eduardo Galvão e essa noite eu tenho a companhia do meu querido amigo Vitinho. E aí, Vitinho, beleza? Beleza, esse draft foi bom pro nosso time aí, né, Edu? E vamos ver o que dá esse ano, que eu acho que vai ser bom pra gente aí. Não, esse ano a coisa vai, esse ano é Super Bowl com certeza. Bom, só pra anunciar pra vocês, eu e o Vitinho somos torcedores do Philadelphia. Esse é um projeto que nasceu na comunidade do Philadelphia no Orkut, mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre todos os times. Não posso prometer, eu não sou especialista, o Vitinho manja muito mais do que eu. Não é tão assim não. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre como foi o draft, como foi o desempenho dos times, palpitar um pouco nas escolhas dos outros. É legal meter o pau no serviço dos outros mesmo, então vambora com isso. Isso aí. Bom, e aí Vitinho, você quer se apresentar pro pessoal, você quer falar alguma coisa sobre você? Bem, meu nome é Vitor Daronco Freire, eu tenho 15 anos, sou do interior de São Paulo, Itu mais precisamente. Sempre gostei de futebol mesmo, mas nesses últimos anos aí o futebol americano vem se destacando. E agora, né, futebol é segundo plano e o da bola oval é o principal pra mim. Abandonou o tricolor, Vitinho? Não, tricolor roxo. Tricolor roxo ainda, sempre. Mas o futebol americano, até por ser um campeonato só, o campeonato mais importante, é mais divertido de assistir. Agora, eu sou com São Paulo, tem Paulista, tem um monte de campeonato, São Paulo leva em segundo plano, depois Corinthians ganha e fica se achando, aí não tem graça. Pô, Vitinho, eu sou corintiano, dá uma trégua, né, meu querido? Não, corintiano dá certo, time vai cair esse ano, torço não. Por isso. Bom, mas vamos esquecendo isso, aqui nós dois somos Filadélfia, aqui a gente cruza a linha do Equador, a gente vai lá pro lado de cima. Meu nome é Eduardo Galvão, eu tenho 22 anos, sou torcedor do Filadélfia desde aquela semifinal, era final de conferência, acho que era final de conferência com o Jacksonville Jaguars. Eu não sabia muito bem o que era semifinal, o que era final de conferência, não entendia muito futebol americano, mas que o McNabb jogou com umas costelas quebradas. Lembra desse fato, Vitinho? Lembro. Então, Mike Nebb jogou com umas costelas quebradas e eu comecei a curtir o Philadelphia ali. Não vou dizer também que não teve influência, eu já curtia hockey, eu já curtia basquete, sou Philadelphia desde pequenininho, se for pra morar nos Estados Unidos, não quero saber de Califórnia não, eu vou pra Philadelphia mesmo. Não tem praia, não tem sol, não tem nada, mas tem os times, então tá beleza. Então, os assuntos de hoje, vamos passar rapidinho. Pelas escolhas de primeira rodada, vamos analisar, comentar um pouquinho, um por um, todas as escolhas de primeira rodada. Vamos falar sobre os times no geral, como foi o desempenho de cada time no draft. E a gente não pode esquecer do Mr. Irrelevant. Poxa, meu, eu curto pra caramba a história de Mr. Irrelevant. O cara é a última escolha do draft e o cara tem uma propaganda danada, meu. Isso aí. É o cara mais conhecido do sétimo round, é sempre ele, né? Meu, se bobear, o cara às vezes é mais conhecido do que alguns caras do primeiro round também, cara, do first round. Verdade. Tem uns loucos que chegam no first round, você não sabe nem de onde que o cara veio, tem umas surpresas que a gente vai comentar aqui. Aí vem o cara no sétimo round, a última escolha, a torcida toda que tá assistindo o draft começa a comemorar, começa a pular, todo mundo quer o pique, todo mundo quer trocar com os caras, é uma bagunça danada. Bom, para quem quiser conversar um pouquinho com a gente, o e-mail do programa é cast.endzone@hotmail.com. Vamos mandar as mensagens, pessoal, vamos participar. Começando draft, como já passamos no começo do programa, o Roger Goodell anuncia a primeira escolha do Detroit, Matthew Stafford, quarterback da Geórgia. E aí, Vitinho? Sem segredos? Sem surpresa, né? O Lions tá tentando fazer um time novo aí, e nada melhor que começar com quarterback, né? Um bom time começa por um bom quarterback? Com certeza, se enrolou bastante no último ano, passando muitos quarterbacks, nenhum se firmou. O Kitchen acabou indo pro Cowboys, e agora vem o Stafford, se tudo der certo, se firmar na NFL. Ele é o homem do braço forte, é o cara que já chegou na NFL com 78 milhões de contrato. O cara não arremessou uma bola ainda na NFL e já tem 78 milhões no bolso. Ele era muito mais bem cotado do que o Mark Sanchez, do que o Freeman, do que os outros quarterbacks que estavam no draft. Não foi nenhuma surpresa. Matt Stafford, primeira escolha do draft. Segunda escolha, veio St. Louis Rams. Escolheu Jason Smith, offensive tackle de Baylor. Também sem surpresa, o Rams estava precisando de um tackle. E o Jason Smith, o melhor desse draft. E foi muito boa escolha para o Rams. Além de ter um bom quarterback, um time precisa proteger esse quarterback, que senão o negócio não vai para frente mesmo. Bom, eu não sou um especialista em linhas, linha ofensiva, linha defensiva, não entendo muito. Se o Vitor disse que o Jason Smith era a melhor escolha, eu acredito, eu carimbo, bola para frente. Kansas City ainda tinha o Aaron Curry na tabela, mas o Kansas City trouxe Tyson Jackson, defensive end. Primeira grande surpresa desse draft. Tyson Jackson não era nem o melhor defensive end cotado, melhor defensive end desse draft, e acabou saindo no terceiro pick pro Chiefs, e eu imaginava o Curry, que é o de longe o melhor defensive jogador da defesa daí do draft, e o Tyson Jackson saindo, eu me surpreendi muito, realmente foi uma escolha muito inusitada. Não só você, eu também esperava que o primeiro time que pensasse em defesa ia pensar no nome do Curry. Ele foi o cara, e não é à toa que ele foi a escolha do Seattle na quarta rodada. Seattle Seahawks olhou para os drafts, olhou todo mundo disponível e falou: Aaron Curry, esse é o cara, linebacker de Wake Forest. Com certeza. Daí não teve mais segredo no quarto pick. Todo mundo, eu já tinha quase certeza que saiu o Curry. Imaginava outros jogadores também, mas o Curry era o cara da defesa desse draft. Não, e o cara é grande, o cara é rápido, o cara tem tudo para arrebentar na NFL. Com certeza uma grande ajuda para essa defesa do Seattle. Aí começou a graça do draft. Quinto pick, Cleveland Browns. Quem o Browns vai escolher? Escolheu ninguém. O que, que aconteceu, Vitinho? Bem, troca com o New York Jets. O Jets estava precisando um quarterback para a saída do Favre. Capa do Maiden. Grande maldição. Saída do Favre. Estava precisando um quarterback. Precisa reformular o time. Deu 3 jogadores, 2 picks pro Brown e ficou com o Mark Sanchez. Pra mim, uma boa escolha, porque ele tem um braço, não tem um braço tão forte, mas sabe colocar muito bem a bola, dá uns passos perfeitos, apesar de não conseguir lançar muito longe. Ele é um quarterback bem rápido, né? Ele seria um cara, sim, a bola logo atrás da secundária, esse é o cara. Mas você acha que não saiu cara esse pick, Vitinho? Ele mandou o Kenyan Coleman, ele mandou o Brett Ratliff, mandou o Abraham Elam, mandou 2 jogadores da defesa, 1 quarterback, o first round pick do ano que vem e o second round pick do ano que vem. É, foi uma loucura que o Jets fez, né? Mas mesmo assim, eu, se fosse o front office do Browns, eu não trocaria não, porque acho que trocar 5, porque o fifth pick overall por um pacote de backups, eu acho que isso não foi uma boa troca. Apesar que depois ele vinha trocar por mais picks ainda, né? Foi uma loucura o Browns, mas ele acabou... Isso, a gente já vai falar disso daqui a pouco. Bom, você não trocaria, eu já acho que saiu caro pro Jets. Eu acho que não precisava gastar tudo isso pra pegar o Mark Sanchez. Eu não sei, eu acho que não precisava de tudo isso mesmo. Precisava de mais coisa, mais picks, porque backups você consegue no free agent. Não, com certeza. Sexto pick, Cincinnati Bengals, Andre Smith, o homem que estava com a família toda dele, que mal coube na tela da ESPN. Rapaz pequenininho, offensive tackle do Alabama. É, o Bengals estava precisando do offensive tackle, mas eu fiquei surpreso com esse pick, porque o Bengals perdeu seus 2 principais wide receivers. Eu tinha quase certeza que vinha o Crabtree, mas veio o Andre Smith, foi uma boa escolha. Mas eu acho que não sai mais o outro 5, não, porque não veio nenhum wide receiver nesse draft pro Bengals. Eu também acho que o Chad 8-5 não vai sair. Cara, não veio nenhum wide receiver. Eles precisavam de alguém pra proteger o Palmer. Saiu o Andrews e deixou a linha deles um pouco carente. Então eles precisavam de alguém pra dar uma segurada nas pontas lá na linha ofensiva. Eu acho que o Andre Smith foi uma boa escolha. Eu acho que vai se encaixar certinho no esquema do Bengals. Eu concordo. E o TJ Huzumama, eu nunca acerto falar o nome do cara. Você consegue, Vitinho? Fala o nome do cara aí. Quem? TJ Hu, sei lá o quê. Eu nunca acerto o nome desse cara. Isso aí é realmente um nome muito difícil. Um cara desse não podia nem entrar na NFL. Acho que tinha que trocar o nome. Eu dou um nome artístico pro cara. Chama só de TJ, né, cara? Auschmann, sei lá o nome desse cara, é muito difícil. Rushmanzed, sei lá, alguma coisa assim, Rushmanzed. TJ Rushmanzed, eu acho que é isso. Se tiver errado, me corrijam, por favor. Acho que ninguém sabe o nome desse cara, não. Ninguém consegue falar o nome do cara. É o terror de todo narrador esportivo é falar o nome desse cara no touchdown. Uma coisa que narrar o jogo da Alemanha, né? É impossível. Muito bom, Vitinho, muito bom. Sétima escolha, o que, que aconteceu, Vitinho? Raiders faz o pick a lá ao Dave. 4-year dash 4.3. Darius Edward Bay, White Saver. Uma escolha realmente muito ruim. Sim, o Kedry. Eu não tô falando que o Darius Edward Bay é ruim. Ele é um bom wide receiver. Senão não estaria cotado pra sair no first round. Mas com o Kedry livre ainda, você não pode escolher o Edward Bay por causa do seu tempo de 40 yardas. Meu, o Al Davis gosta de velocidade, cara. Ele era um fã do Flash quando ele era pequeno. Não é possível. É, isso aí. Não foi a única escolha dele que foi influenciada pela velocidade. Ele escolheu outros jogadores também, simplesmente porque o cara corre muito. Tanto que o Raiders é o time que faz mais bust na NFL, né? O cara sai. Você acredita que foi a primeira burrada desse draft? Ah, com certeza. Se não foi a única, não, teve mais. Mas essa foi realmente a pior. Pior de todas, Al Davis se deixando a torcida do Raiders extremamente feliz. Desculpem, torcedores do Raiders, eu acredito que vocês compartilham da minha opinião. Eu também. Oitavo pick, Jacksonville Jaguars, Eugene Monroe, offensive tackle da Virgínia. É, o Jaguars também tá precisando de offensive tackle, né? Mas eu acho que eu achava que com o Kedrick na livre, iam pegar o Kedrick também, né? Mas a prioridade é a linha. Mas além do Kravitz é muito bom, a linha tem que estar bem ali também. Eu acho que foi uma boa escolha pro Jaguars. Foi até o que a gente começou a comentar. Eu e o Vitinho acompanhamos o draft ao vivo, a gente estava conversando. Né? E logo depois do Howard Bay sair pro Raiders, a gente começou, e agora? E o Crabtree? Sai ou não sai? E pique a pique, a gente foi comentando, Crabtree, sai ou não sai? Sai ou não sai? No nona escolha da primeira rodada, o Green Bay Packers pega o BJ Redd, defensive tackle do Boston College. Grande defensor, grande tackle, vai dar belas porradas na NFL. Com certeza, apesar, de novo, de ter o Packers livre, o Packers precisava muito de defensive tackle. E o BJ Redd é com certeza o melhor. Tinha livre. Era o melhor jogador disponível. O que você faria se você fosse um GM de algum time, Vitinho? Você escolheria o melhor disponível ou você escolheria aquele que ia preencher os requisitos que seu time precisa? Olha, se eu precisasse de uma posição que eu precisasse muito e tivesse o Kevin como wide receiver e eu precisasse nem ter um pouquinho de wide receiver, eu pegava o Kevin, eu ia sem pensar duas vezes. Porque pra mim o único time que não precisava de pegar um wide receiver aí nem um pouquinho era o Cardinals, né? Com Bolden e Pete Carroll. E finalmente, no pick 10, San Francisco 49ers, Michael Crabtree, wide receiver do Texas Tech. O melhor wide receiver do draft, Vitinho? Ah, pra mim com certeza Michael Crabtree, melhor wide receiver, até pelos números, bateu vários recordes. Realmente muito bom wide receiver. Agora tem que vingar no NFL, né? Senão não dá certo. Você acha que aquela contusão que ele teve no pé acabou atrapalhando pra ele cair até o décimo pick? Você acha que se ele não tivesse se contundido, tivesse participado do Combine e tudo mais, ele teria sido um dos top 5 desse draft? Com certeza. Eu acho que se ele tivesse machucado o pé e participado do Combine, ele teria saído com o Seahawks aqui, mesmo com o Aaron Curry. Olha, eu acredito que o Crabtree vai ser uma excelente adição pro 49ers. 49ers com um bom histórico de wide receivers. Tyrell Owens, T.O., que Deus o tenha, se Deus quiser algum dia. T.O. era do 49ers, agora o Crabtree. Será que o Crabtree vai conseguir repetir o sucesso do T.O.? É, espero que em futebol sim, né? Mas em palavras, espero que ele não fale tanto. Né? Sem polêmicas, com certeza. Buffalo Bills, 11ª escolha do first round. Aaron Maybin, defensive end da Penn State. É, o Bills tava precisando de um defensive end, linebacker, pra jogar ali mesmo, então foi uma boa escolha. Maybin é um grande jogador, mas eu ainda acho que o Oracle era o melhor nessa posição e eles deviam ter escolhido o Oracle. Eu também acredito que o Oracle era o melhor jogador dessa posição. Quase todos os times gostam de investir em defesa, né? Principalmente no pass rush. Pass rush é muito importante. Além de você ter um bom quarterback, de você proteger esse quarterback, você precisa atrapalhar o quarterback dos outros times durante o ataque. Então eu acredito que o Oracle seria a melhor escolha, mas o Bills gostou mais do Maybin. Bom, a gente teria que parar, analisar um pouquinho melhor os números do Maybin e do Oracle, vamos analisar os esquemas de jogo. Com certeza, e a característica do jogador também depende muito. Exatamente. Tem defensive end que joga melhor numa defesa 3-4, defensive end que joga melhor numa defesa 4-3, depende da característica do time, característica do jogador, mas eu ainda tenho que esperar o Oracle. Depende da inteligência do GM, do front office, né? Com certeza. Se for o Davis, não adianta nada salvo o Raiders. Na divisão 4.2, você faz, você sai no first round, nem que você não tiver jogado na NCAA. Eu acredito que se tiver algum prospect algum dia consiga fazer o 40 dash em 3.9, o Raiders troca todos os picks de todos os rounds desse e do próximo ano pra pegar o cara. Com certeza. O cara ia ser um fenômeno. Se o Usain Bolt resolvesse jogar futebol americano, ele seria a escolha do Raiders. Ele é alto ainda, o Usain Bolt, né? Já dá um ótimo wide receiver. Décima segunda escolha, Nelson Moreno, running back da Geórgia. Bem, foi uma boa escolha. O Broncos estava precisando de um running back. Né? Apesar de ter pego o Bucky Hauser, coitado do Bucky Hauser, saiu do Eagles para ser starter. Foi pro Broncos e o Broncos drafta o Sean Moreno. Saiu muito antes do esperado, né? Eu esperava ele entre o 20 e 30. Saiu no 12º, mas com certeza uma ótima escolha pro Broncos. Enquanto o Crabtree demorou pra sair, o Sean Moreno saiu cedo demais. Eu também achei estranho, surpreendente. Eu acredito até que tinham outros bons running backs. Não adianta, não discute. Meu running back desse draft era o Donald Brown. Era, na minha opinião, o melhor running back, um dos melhores da NCAA. Mas o Broncos optou pelo Nelson Moreno. Eu acho que optou cedo. Tinha outras opções para melhorar o ataque do Broncos. Não precisariam ser o Nelson Moreno. Ele ia ter outro pick ainda no 18º, né? Eu acho que daria para pegar o Nelson Moreno no 18º. Mas aí vai da escolha do GM de cada um, da hora. Mas eu acho que foi uma boa escolha, mesmo saindo muito cedo. É verdade, eu tinha me esquecido desse pique no 18º. E o próximo time on the clock é o Washington Redskins, que finalmente pegou o Brian Oracpo, defensive end do Texas. O melhor defensive end do draft, saiu no 13º pique. Isso. Eu acho que o Oracpo é tão bom que o Redskins não pensou nem 3 segundos no que ele ia escolher, né? A escolha foi muito rápida do Redskins, não durou nem um minuto. Passou o Broncos, o Redskins já escolheu. Foi incrível. E eu acho que foi uma boa escolha pro Redskins, que vem agora com uma linha defensiva monstruosa, com o Rainsworth e o Brian Oracpo, entre outros. Mas ele já chega pra ser starter? Acho que chega sim. Acho que quase todos os first picks desse draft já chegam pra ser starter. Olha lá, tem mais surpresas. É, mas eu acho que quase todos. Principalmente até o top 15 aqui, top 20. A maioria chega para ser start. Até porque, se a gente considerar também, são times com necessidades de jogadores. Se o time está dentro do top 15 no draft, ou foi por trocas, ou foi porque a temporada anterior não foi boa, os jogadores não corresponderam, então é uma boa realmente trocar o pessoal, botar o pessoal de escanteio, investir em sangue novo. Eu sou a favor de investir em sangue novo, pega o pessoal do draft, põe para jogar mesmo. É isso aí, eu concordo. 14º escolha do first round, New Orleans Saints. Todo mundo estava comentando sobre um running back por Saints nesse pick, Vitinho. O que que aconteceu? Veio o Malcolm Jenkins, o cornerback, safety também. Eu acho que foi uma boa escolha, porque o Saints, apesar de precisar de um running back também, ele precisava muito de safeties e cornerbacks para melhorar a sua secundária. E foi pegou o melhor safety do draft. Foi uma boa escolha, na minha opinião. Mas o Malcolm Jenkins joga mais de cornerback ou ele joga mais de safety? Eu acho que ele joga mais de safety. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele joga mais de safety. Bom, só o training camp pra dizer realmente onde o cara rende mais. Um dos detalhes que eu acompanhei nesse draft, foi o primeiro draft que eu acompanhei assim, realmente, incisivamente, assim, os 2 dias ligado, não aguentava mais as costas doendo, a cara toda inchada de sono, de acompanhar os drafts e ler todas as matérias, isso aqui. Tem muitos jogadores que jogam em mais de uma posição. Isso é bem comum na NCAA, Victor? É sim, é, a gente pode citar o jogador draftado pelo Eagles no quinto pick, o Victor Macho Harris. Ele joga de cornerback, safety, running back e wide receiver. Ou seja, um jogador mais versátil, esse cara aí vai ser difícil de encontrar nesse NCAA. É muito fácil você achar jogadores que jogam em duas ou mais posições. É, só falta ele cortar a grama, né, cara? Foi a única coisa que faltou aí na sua lista de posições. Ele é retornador também, ele sabe retornar punts e quicks muito bem também, esse Victor Macho Harris. Com certeza, eu já ouvi falar isso do Macho também, Macho Man Harris. No 15º pick, Houston Texans, Brian Cushing, linebacker da USC. É, com certeza, o Texans estava precisando de um linebacker. É um bom linebacker, Brian Cushing, mas eu estava esperando o Matthews, o outro linebacker, que era mais bem cotado que o Brian Cushing. Estava esperando o Matthews, mas o Brian Cushing também é um ótimo jogador, vai se dar bem na NFL. O Matthews saiu no first round. Eu tô procurando o Matthews aqui na minha lista. Eu não tô achando o Matthews. Não, eu acho que o Matthews não saiu no first round. Saiu aqui com o Packers. Packers no 20º. Ah, saiu. Clay Matthews. Oh, perdão então. Peço perdão a todos. Então eu não vi. Clay Matthews, linebacker USC. Realmente saiu um pouquinho mais tarde. A gente já comenta um pouquinho sobre ele. Brian Cushing, que foi um dos garotos propaganda do draft. Ele e o Michael Crabtree. Tiveram uma forte, como eu diria assim, exposição da mídia, da NFL.com, né, neste draft. Participaram de comerciais, de entrevistas, de tudo mais. 16º pick, San Diego Chargers, Larry English, defensive end, Northern Illinois. Não conheço o jogador, não conheço as necessidades do time, Vitinho. Essa bola passo para você. O San Diego Chargers estava precisando mesmo de um defensive end, só que eu estava esperando aí, se fosse pegar um defensive end, estava esperando o Robert Ayers, não o Larry English. Mas com certeza, quem está aí escolhido nesse first pick, com certeza são jogadores muito bons, que só falham se não aguentar a pressão mesmo. Certo, e no 17º pick, o Cleveland Browns. O Cleveland Browns agora vai escolher um jogador, Vitinho. É. Vai, mas no final não foi, né? Trocou com o Buccaneers. Quase que ele escolheu, pensei que ia, mas não foi de novo. Ficou pra próxima. Buccaneers troca com o Browns e pega quarterback Josh Freeman. Do Kansas State. Com certeza, um bom quarterback. Sabe lançar, sabe, tem força no braço, lança bem. É, veio pra suprir a falta do Jeff Garcia, né? Foi embora do Buccaneers. Um grande quarterback, Jeff Garcia. E George Freeman, um outro quarterback que eu acho que vai se dar bem aí, porque era o terceiro melhor quarterback mesmo do draft. Será que ele não é melhor que o Sanches para umas bolas mais longas assim? Eu não sei, eu fico meio cismado com o quarterback que está mais acostumado a lançar bola curta assim. Até porque o Sanches também só jogou um ano como titular na universidade. Não, tipo, depende da tática do time. Se o time vai para o West Coast Officer, eles não vão lançar muitas bolas de 60 jardas, 40 jardas, 50 jardas. Vão lançar mais passe de 10 jardas. É lento e doloroso. Você vai matando o time devagar, com calma. Poucas corridas, mais passes curtos. Agora, se você vai para um time assim que não mais balanceado, você precisa de um quarterback que lance mais forte. Eu acho que é uma boa escolha para o Buccaneers. Um time que usa um esquema tipo spread offense, em que o pessoal costuma... Quase um Hail Mary, pelo que eu sei, assim, se eu tiver errado, me corrijam. Quase um Hail Mary, né? O pessoal sai correndo, abre espaço, a secundária tem trabalho com o time e é só bomba no fundo do campo. É, a maioria das vezes é isso. Eu acho que você está certo. E no 18º pick, o Denver Broncos de novo. O Broncos que já havia pego o Knowshon Moreno, running back da Georgia, no 12º. O 18º ele está aqui de volta. E ele escolhe o Ayers, Robert Ayers, defensive end do Tennessee. Na opinião do Vitinho, deveria ter sido escolhido no lugar do Larry English. Isso é um ótimo defensive end, o Broncos estava precisando. Quer dizer, o Broncos precisa de quase tudo, né? Mas, por que o Broncos não precisa? O Broncos não precisa, não, acho que de nada. Precisa de muita coisa mesmo. Precisa de muita coisa para melhorar. Na cabeça agora não veio nenhum jogador do Broncos que não tem não tem substituto. Veio na cabeça agora, posso estar errado. É, tio Cutler falava muito, foi embora caro ainda, né? Custou esses dois picks aqui do Broncos por causa do Cutler, né? Falava muito, o pessoal não gostava muito dele, foi embora. Mas é, eu posso estar errado, mas não veio na cabeça nenhum jogador do Broncos agora que é titular, com certeza, tem substituto. Então, Robert Ayers chega para botar alguém no banco, para botar alguém para esquentar o banco. 19ª escolha desse first round, o Cleveland Browns de novo. Agora ele vai escolher um jogador. Não foi de novo. Mas qual Browns, que é o problema do Browns? Eu não sei, eu acho que ele estava precisando de um jogador que não precisava de tanto, que está tão em cima para pegar um jogador. No final, vocês vão ver, ele vai pegar um jogador que era mais um 8 rounds, um 30, um de 25. Mas é, daí ele foi trocando, chegou uma hora, decidiu pegar. Daí o Eagles, claro, teve que aproveitar essa chance, né? Aproveitou que o Browns estava tocando com todo mundo. Pegou o Jerry Macklin, wide receiver, grande wide receiver, muito rápido, sabe pegar a bola no traço, sabe pegar a bola na corrida, sabe, faz muita coisa o Jerry Macklin. E tudo isso por causa do grande Al Davis. Obrigado, Al Davis. Beijos, me liga. Macklin muito melhor que o Harold Davis tinha? Eu acho que sim. O Harold Davis tem mãos muito inconsistentes. Ele pega as passes difíceis, mas ele deixa de pegar alguns passes que não são tão difíceis. E ele é o... Apesar do Harold Davis ser bem mais rápido que o Macklin. O Macklin seria mais completo. Isso. E outro, o Eagles não precisava do Harold Bates, ele precisava de um cara muito rápido, porque dizendo Jackson é difícil você bater a velocidade dele. Ah, com certeza. E você mesmo já citou, o Eagles usa o West Coast. O West Coast usa passes curtos. Então você não precisa de alguém que corre até a linha de fundo e volta antes do quarterback conseguir pegar a bola de novo. Isso, realmente. 20º pick, Detroit Lions, que teve uma temporada sofrível no ano passado. Pegou o grande playmaker desse draft? O que, que você acha, Victor? Brandon Pettigrew, tight end, Oklahoma State. Brandon Pettigrew, com certeza, o melhor tight end desse draft. De longe, o melhor tight end desse draft. Mas o Lions é um time que precisa de muita coisa. E você pegar um tight end no segundo pick, no first pick, tem tanto jogador bom sobrando, eu acho que não foi uma boa escolha. Mas precisava muito de um left tackle. E acabou escolhendo um tight end, que pode vingar, é um grande jogador, tem tudo pra vingar no NFL, ainda mais com o Matthew Stafford de quarterback. Mas eu acho que primeiro vem o quarterback, depois vem a linha. Você não pode escolher um tight end antes da linha. Mesmo o tight end dando porrada, eu sou um tight end, eu sinto que minha posição foi desvalorizada nesse draft. Nós fomos draftados em muitos late rounds, nós poderíamos ter rendido muito mais. O pessoal não sabe reconhecer a importância de um tight end. Mas tudo bem, eu supero isso. Pettigrew tá aí para representar a nossa categoria. Os Quakers ganham o jogo sozinho, mas nunca são draftados antes do quinto round. Conseguem ganhar jogo chutando 50 jardas, 55 jardas, longe pra caramba, ganha jogo sozinho, mas nunca é reconhecido. Mas é outro profissional desvalorizado também. Vamos fazer uma campanha pro próximo draft, um kicker ser o first round pick. Então, já aconteceu duas vezes isso. Aconteceu uma vez com o próprio Raiders pegando Quaker no first round. Depois aconteceu, acho que com o Saints, em 96, pegando first round Panther Quaker. Ele era um bom Panther Quaker, mas não vingou e virou um dos maiores busts da história da NFL. Mas qual era o tempo desse Panther Kicker que o Raiders pegou? Quanto que ele fazia no 4 yards? Eu faço ideia, acho que ele fazia uns 4,5 no 4 yards. Porque é preciso por um quick, né, ter 4,5 no 4 yards. Você ir correndo até a bola, quanto mais rápido, menos tempo de bloqueio da linha. Não, mas eu acredito assim que foi até lento pros padrões do Raiders. É, verdade. Eu acredito que um 4,5 tenha sido lento pros padrões dos Raiders. É, com certeza. Mas, talvez não dá pra entender mesmo. E agora a 21ª escolha do Cleveland Browns. Agora o Browns vai escolher alguém ou o Browns vai trocar de novo, Victor? O Browns escolhe dessa vez e pega o Alex Mack, melhor center do draft. De longe, o melhor center do draft. Brown estava precisando mesmo de um center, mas acho que não veio proposta, porque se viesse proposta, eles davam mais uma troca, porque Alex Mack estava botado para sair um pouquinho depois ainda. Eu teria trocado de novo. É, mas depende do outro time, tem que querer também. Eu acho que não dava mais. Quatro trocas, muita coisa. Meu Deus do céu, para quem estava no quinto pick, pulou pro 17º, pro 19º, veio pro 20º e escolheu Alex Mack. Sei lá, troca de novo, pega alguém. Sei lá, o New England estava tão aberto a fazer trocas nesse draft, vai atrás do New England. Eu acho que foi uma boa escolha, vai te dar bem aí no Browns. Vai te dar bem no Browns, Alex Mack. E com a 22ª escolha, o Minnesota Vikings pega o Percy Harvin, wide receiver, Florida. O homem do... O fã do Bob Marley. É, com certeza. Eu acho que foi uma péssima escolha do Vicky. Você escolheu um jogador problema. Tem o Ken Brick e o Hakim Nicks livre em draft ainda. Escolheu pro Percy Harvin, apesar de ser um grande wide receiver. É um jogador problema. Eu não faria nele assim antes do Nicks. Pra quem não sabe, o Harvin já ficou envolvido com drogas. Brigou com professores, com alunos. E é muito difícil você acreditar que o Vikings escolheu o Harvin, mesmo com todos os problemas, antes do Nick e do Briggs. Eu teria escolhido o Nick. Eu queria o Nick no Philadelphia, na verdade, porque nas nossas previsões até não teria nenhum wide receiver top no nosso 21º pick. Originalmente o Eagles teria o 21º escolha do draft. Então, eu teria escolhido o Knicks, mas eles preferiram o Harvin. Será que é uma boa você pegar um cara que ainda nem entrou na NFL e já começou a dar problema? Ah, com certeza, eu acho que não. Com certeza não. Com certeza. Isso é muito arriscado. Muito arriscado mesmo. É, eu até assustei na hora que o cara falou que o pick do Eagles era o Jerry Macklin, porque eu nem tava contando ele na minha conta que ia estar livre pro Eagles ainda. Eu não sabia quem era, eu pensava que era o Line. Defensive End, eu não tava acreditando que o Brady ia draftar um wide receiver para esse pick. E no 23º pick, o New England Patriots não escolhe ninguém. O New England Patriots troca. Ele faz uma troca por o first round pick, pelo 26º pick e pelo um pick do 5th round com o Baltimore. E quem que o Baltimore pegou, Vitinho? Pegou Michael Woher, offensive tackle, um dos melhores offensive tackle desse draft também. Muito bom, muito grande, muito forte e sem surpresa nenhuma, ainda mais pra linha do Raven, que na última temporada cai entre nós tão fiasco. Olha, eu acredito até que o Warriors estava cotado para sair até um pouco antes, no lugar de alguns outros offensive linemen que tem aqui no que já foram escolhidos, mas foi uma boa escolha, uma bela adição ao Baltimore Ravens, que ele tenha muito sucesso no Baltimore, mas que pare no do lado de lá, nos playoffs do lado de lá. Não vem atrapalhar o meu Philadelphia. 24ª escolha, Atlanta Falcons, Perry Ajeri, defensive tackle, Ole Miss. Dois jogadores da Ole Miss escolhidos em seguida. É, realmente, não, mas nesse pick não foi com muita surpresa. O Falcons estava precisando de um defensive tackle mesmo, Perry Ajeri é um grande jogador. Ele e o Evander Hood vai ser escolhido logo, pouco depois. São dois defensive tackles muito bons. Pra mim, estavam empatados em segundo, depois do Big Red. Eu teria escolhido o Hood só pro nome dele ficar mais legal na camisa. Evander Zig Hood. É. Tinha o apelido de Zig na faculdade. Eu acho que o nome dele ia ficar muito legal na Jersey. Verdade. O nome é bom. O nome dele traz lucro. Traz sorte. É, só ver o caso do 8-5. O nome do cara é Chad Johnson. 8-5 é 85 o número da jersey dele, pra quem não conhece. Chad 8-5, wide receiver do Bengals, e ele botou 8-5 na jersey. É isso aí. O Hout Mazzi, companheiro de equipe, podia ter tido a mesma ideia, feito a mesma coisa. Mas não, decidiu continuar com o nome dele. Mas é coisa impressionante. Cabe na jersey, Vitinho? Cabe na jersey escrever Rush, Rose or Mama? Cabe sim. Tem que colocar a letra com um número menor, colocar uma letra, se você escreve com 12, colocar num 8, com um número menor, mas cabe. E no 25º pick, Miami Dolphins escolhe Vontae Davis, cornerback de Illinois. Eu acredito o melhor cornerback desse draft. Eu gosto muito desse cara, Vitinho. Sem dúvida, mas Vontae Davis é um grande cornerback. É, pra mim também, melhor cornerback desse draft. Até porque ele só joga de cornerback. É, tem jogadores que são versáteis, que jogam em safety e cornerback também. E acabam sendo atraídos mais por isso, mas... por habilidade mesmo, vão ter ideia de melhor cornerback do draft. E o Dolphins também precisava de muita ajuda na sua secundária e conseguiu draftar o Vontae Davis. E logo em seguida, foi no second round que eles pegaram aquele quarterback doido do Wildcat, Vitinho? Foi no second round, no pick 8. Oitavo pick do second round. É, Miami Dolphins investindo bastante no Wildcat também. 12º pick do Dolphins, Pat White, quarterback, wide receiver, running back. Agora esse time vai ter que segurar o Wildcat. Esse jogador que não jogava em outras posições, jogou com o Pat White, não vai ser diferente. Esse time vai ser uma loucura esse ano. Com certeza, o Dolphins tem tudo para render muito esse ano. E o New England Patriots, no 26º pick... troca de novo, o Patriots não estava muito afim de escolher no first round, então preferiu trocar por alguns late round picks. Não chegou a ser late rounds, ele trocou por um second e dois third rounds. Com o Green Bay Packers. É, o Packers, aí vem o Clay Matthews. É, eles não pegaram um cornerback, eu esperava o Packers pegando um cornerback. Mas pegaram um grande linebacker, para mim o melhor linebacker do draft, Clay Matthews. E no 27º pick, o Colts, o Indianapolis Colts, pegou o Donald Brown. Donald Brown, que o Edu gostava tanto, um grande running back. Com certeza um dos melhores running backs nesse draft. Vai se dar muito Brown, bem. Pede pra ser trocado. Com certeza um dos melhores running backs. Corre bem, corta bem, tem força. Vai se dar muito bem de running back nesse time. Donald Brown, pra quem não sabe, correu mais de 2,000 jardas na última temporada na faculdade. O ataque era muito dependente dele. O ataque totalmente dependente do Donald Brown. Na verdade, o ataque do Connecticut Huskies é completamente dependente do jogo corrido. E Donald Brown acabou com a última temporada da faculdade. São 2,000 jardas... exclusivas dele, dependentes dele, são num time que corre muito mais do que passa? É. Mas você não corre 2,000 jardas à toa. Eu acredito que foi uma grande adição pro Indianapolis Colts. Ainda mais porque ele não vai correr sempre, porque o Colts tem o Peyton Manning, que é um grande cornerback, passa muito o Colts também. Ele vai precisar correr sempre, e quando correr vai ter situações totalmente inesperadas, e a defesa vai estar mais aberta pra corrida. Mas já chega pra ser starter também, ou será que ele vai revezar com o Adai? Não, eu acho que ele já chega pra ser starter, revezando mais, mas como primeira opção. 28º pick, Buffalo Bills escolhe Eric Wood, center Louisville. É, Bills tava precisando também de muita ajuda na sua linha, pegou o Eric Wood, um bom center, e eu não vi surpresa nesse pick também. Eric Wood também é um bom center. Não conheço o Eric Wood, não conheço as necessidades do Buffalo Bills. Mais uma vez, eu vou me abster da discussão, não vou nem palpitar aqui pra não passar vergonha e não falar nada errado. Eu achava que o Bills ia de offensive tackle, porque perdeu o Peters. Apesar do Peters não ter feito uma grande temporada, ter sido o offensive tackle que rendeu mais sacks na temporada, era um cara realmente muito importante no time. Eu achava que eles deviam ir de offensive tackle. Mas é um center também. Qualquer coisa você vai empurrando os caras pro lado e joga um ali no offensive tackle ali da linha. Não vai fazer nada de mal. Dá um jogo de corpo no cara, dá uma ombrada no cara e tá beleza. É isso aí. 29ª escolha da primeira rodada. New York Giants escolhe Hacking Knicks, wide receiver North Carolina. É, Burris dando tiro na perna. Saindo de fininho do Giants. Giants sem um wide receiver, com certeza aí, um wide receiver aí. E o Knicks pra mim foi uma ótima escolha. Plaxico Burress, wide receiver do Giants, deu um tiro na perna, animal, imbecil, vai passar alguns tempos na cadeia, o que tudo indica. Então o Giants tinha uma necessidade realmente de um wide receiver e escolhe o Knicks. Eu acredito, melhor wide receiver disponível ou Kenny Britt era melhor? Não, acho que o Knicks era o melhor mesmo. Porque logo em seguida o Tennessee Titans resolve escolher o Kenny Britt, wide receiver de Rutgers. Eu tava esperando um online ou um linebacker aí, mas como não havia mesmo, nesse pick do Titans não havia opções concretas de offensive line, de linebacker, a escolha do Kenny Britt vai ajudar muito mesmo o Titans. Eu assisti a Kenny Ball que o Rutgers participou, eu esqueci agora, acho que foi Rose Ball, que a Universidade de Rutgers participou. Gostei muito de ver o Britt jogando. Eu vou dizer, não acompanhei muito a NCAA, então não posso falar sobre todos os jogadores. Mas o Britt, eu gostei muito de ver o Britt jogando. Eu acho que ele tem boas chances de se dar bem na NFL. Não vai ser um top. Eu acredito que não vai ser um top receiver. Mas ele vai se dar muito bem na NFL. O Britt, pra mim, acabou com aquele jogo, né? Eu também não assisti muito a NCAA. Mas como o Eagle tava fazendo wide receiver, eu comecei a ver os vídeos de wide receiver. E o Britt acabou com aquele jogo, né, pra mim. Com certeza, eu assisti aquele jogo na academia, fazendo esteira na academia, porque eu nem sempre fui lindo como eu sou atualmente, eu já precisei malhar um pouquinho. Eu assisti aquele jogo na academia e eu falei, olha só, esse cara tem futuro. É verdade, é realmente muito bom. Não, não é verdade que é bonito, é verdade que ele é bom mesmo. Arizona Cardinals, o vice-campeão da NFL da última temporada. Resolveu usar seu 31ª escolha no first round para escolher Chris Binnie-Wells, running back, Ohio State. Isso é um tchau para Edgerrin James? É, Edgerrin James é bom ainda, mas está ficando velho. Chris Well é um grande running back. Sabe correr, sabe cortar, tem força, sabe bloquear. Eu acho que ele não sabe receber muito bem. Mas para a posição de um running back, para substituir o Edgerrin James, para mim foi uma grande escolha. Olha, eu acredito assim que um pouco do desgaste também da relação com o James na última temporada. O James estava reclamando muito do Cardinals, né? Aquela velha escolha, aquela velha história, né? O James corria o campo todo, chegava na end zone, o Hightower entrava e marcava o touchdown. É verdade. Hightower foi E o cara sempre fica um pouco chateado, fala, pô, meu, eu fiz todo o trabalho sujo, o cara vai lá e ele tem a glória, né? É porque o Hightower também tem mais habilidade para passar para a endzone, né? É um cara mais alto, mais forte que o Edgerrin James. Mas, pô, tem que dar uma chance pro cara, né? O cara faz todo o campo e deixa o cara correr para endzone. Não deixa o cara correr as últimas 10 jardas, né, meu? Só para colocar o tratorzinho dentro de campo. Quem você acredita que são os tratores da NFL nos últimos anos, Vitinho? Eu acredito que o Jacobs do Giants é um cara muito difícil de separado quando ele resolve correr. E o Hightower também tem dado conta do recado na hora de tomar uns tackles e continuar em pé. É, pra mim também o Jacobs é o grande exemplo de jogador trator, né? Na NFL, você pode assistir alguns jogos, ele chega na linha de scrimmage, o cara já chega com toda a força, pode vir três pra cima dele, que o cara vai avançar pelo menos umas 2 jardas com 3 deitado nele. Ele é realmente um cara muito forte. Eu acho que o Taylor também é um bom running back. Um bom running back forte. Um tratorzinho também. É, eu sou meio contra running backs, mesmo sendo muito fã do Donald Brown. Sou meio contra running backs. Eu não gosto muito do jogador recebendo a bola atrás da linha de scrimmage. Eu acho muito perigoso, muito arriscado. Eu continuo preferindo os passes. Mas eu tenho que reconhecer a importância deles e a graça também que tem a hora que o cara dá 2-3 cortadas, pega o campo livre e corre até a endzone. É uma coisa linda, é espetacular. E pra mim a jogada desse ano, claro, sem contar o playoff, né, que teve várias jogadas maravilhosas, mas foi aquele corte do Darren Sproles no jogo do San Diego Chargers, jogo na prorrogação. O cara corre pra 20 jardas dando um corte incrível no zagueiro do Colts, na defensor do Colts. Foi uma jogada simplesmente maravilhosa. Eu não acompanhei o jogo, eu só vi os melhores momentos também, mas o Sproles rendeu muito também nesse jogo, o Sproles matou a pau nesse jogo. Verdade, correndo para 300 jardas, 300 jardas conjuntos, né, correndo e recebendo, o cara avançou 3 campos, foi e voltou praticamente. Né? Eu já acho que a melhor jogada de running back desse ano foi o Brian Westbrook correndo até a linha de uma jarda e caindo no chão, não marcando touchdown. É, tô bom. Eu acho que foi genial. Não, jogando muito boa, realmente. Teve outra também do Justin Jackson, que joga a bola pra trás sem ter chegado na endzone. Aquilo foi uma coisa realmente incrível também. Tem que ter uma capacidade de um QI enorme pra fazer aquilo. Ele se empolgou, ele comemorou demais, ele se empolgou. E a última escolha da primeira rodada, Pittsburgh Steelers. Do que o Pittsburgh Steelers precisa, Vitinho? Eu não vejo o time com grandes necessidades. Sim, a linha ofensiva do Pittsburgh Steelers realmente fracassou na última temporada. Apesar do Pittsburgh Steelers ter sido campeão, ter jogado muito bem, o Big Ben pegou muita pancada forte, tanto que ele se machucou antes dos playoffs. Comeu muita grama, realmente rastejou muitas vezes, como diz o nosso amigo do Bandsport. Realmente tomou muito sec. Eu esperava um online, mas de novo não tinha mais online. Nesse round, nesse pick dos Steelers, não tinha um online que tava uma boa cota pra ser pego nesse pick. Um online que valesse um pick de first round. É, isso aí. Então, Pittsburgh Steelers pegou Evander Hood, Evander Zig Hood. Meu, deve ser muito preso ter Zig escrito na camisa, na jersey. Evander Zig Hood, defensive tackle de Missouri. Você sabe alguma coisa dele? Você quer comentar alguma coisa dele? Não, é que o Steelers estava precisando realmente de um defensive tackle. E o Evander Hood é um defensive tackle com também. Defensive tackle que falei esse first round do Steelers. Que vai ajudar muito. E assim acabou o first round desse draft. Nem o Dallas, nem o Chicago, nem o Carolina tiveram escolhas nesse first round. Eles já começaram a escolher a partir do segundo. Nesse first round, o Dallas vai começar ainda no terceiro round, né? O Dallas demora mais um pouquinho ainda pra fazer essas coisas. O Dallas só começou no terceiro round? Meu Deus do céu. Então minhas anotações aqui estão erradas, sendo corrigido ao vivo pelo Victor. Esse second round também foi um round com surpresa. Raiders, de novo Raiders, Al Davis, pegando Michael Mitchell, defensive back. Ele não foi convidado pro Combine, foi escolhido no second round. Agora chuta, qual foi o tempo dele de 4-year dash no Pro Day? 4.4. Certo, quase isso, 4.47. Realmente. Olha, tô bem. Tá, você tá bem pra caramba. Ficou muito bom esse pick do Al Davis. Al Davis é o meu ídolo a partir de hoje. Al Davis é seu ídolo. Eu sei porque o Al Davis é seu ídolo. Nós estamos sendo parciais aqui, Vitinho. Temos que ser imparciais. Temos que analisar imparcialmente como foi o draft. Mas eu te amo, Al Davis. Muito obrigado. Foi do Buccaneers ano passado também. Não tem como deixar de reconhecer. Com certeza. Fim do first round, alguma surpresa tirando o Howard Bay sendo escolhido antes do Crabtree, antes do Macklin, antes de outros wide receivers muito bons. Alguma surpresa nesse first round, Vitinho? Além desses que você falou, tem o do Lions também que eu falei, que foi pegar o Pettigrew. Eu não gostei, mas é por aí mesmo. Foi um round com poucas surpresas, mas as poucas foram surpresas realmente muito boas. São boas. Eu acho que as duas grandes surpresas desse draft foi o Jets mandando a casa toda pro Browns em troca do Mark Sanchez. E realmente o Raiders escolhendo o Howard Bay ao invés do Crabtree. Eu iria de Crabtree de olhos fechados, sem sombra de dúvida. Se ele tivesse escolhido outra posição ainda, você podia dar uma desculpa, já um jeitinho de sair dessa. Mas ele pegou o Fight Saver ainda. Ou seja, não tem jeito de fazer isso. Ele podia ter dado a desculpa, né? Falou, não, meu, ele já tinha saído, não tinha mais o que fazer, isso e aquilo. Mas não, ele era o único, ele tinha todas as opções disponíveis. Escolheu realmente a mais indesejada de todos os torcedores do Raiders. É claro, o Rayward Bay pode fazer muito sucesso. É um mais recebido muito bom, senão não estaria contado pra sair no primeiro round. Mas escolher ele antes do Crabtree é duro de... Realmente. Para completar, então, nossa pequena análise do draft de 2009. Quem você acha que foi o melhor time do draft no todo? Assim, entre todas as coisas, do primeiro ao sétimo round, incluindo trades, incluindo tudo mais, quem você acha que foi o time que fez as melhores picks, Vitinho? St. Louis Rams. Eu falo pro St. Louis Rams, que ele fez um draft realmente incrível. Pela primeira vez, eu acho que o pessoal pode acreditar que o St. Louis Rams vai fazer uma boa temporada. Foi um draft pra lá de bom. Eu também dou meu voto pro St. Louis Rams, não vou discordar de você. Fizeram muito boas escolhas, reforçaram o time na medida certinha, nas principais necessidades, com bons jogadores, vai dar caldo. Vai, pegou um melhor tackle, grande linebacker, que era um dos melhores também, caiu com a escolha de alguns linebackers antes, caiu pro second round, um ótimo cornerback e um defensive tackle realmente também muito bom. Fechou as posições que precisava, a pau finalmente. E o pior time, Victor? Quem foi o pior time, na sua opinião? Olha, tá bom, vai. Vamos tirar um. Raiders não vale. Quem foi o pior time, na sua opinião? Conta o Cowboys também, porque o Cowboys não fez draft, né? O Cowboys começou no terceiro round. Eu acho que eu não vou contar o Cowboys também. Eu vou pegar, eu acho que... Não, esses dois são hors concurso, então. Esses dois são, acho que, senso comum que foram os piores. Mas vamos ver, entre os outros, entre os que ainda tinham algum juízo na cabeça, quem foi o pior? O Broncos começou bem, mas depois ele fez uma coisa meio sem sentido. Ele começou bem, comandou a casa. Depois pegou o Alphonso Smith no second round. Eu não entendi, cornerback. Eu não entendi nada, realmente. Por que ele pegou o Alphonso Smith? Trocou com o Steelers. Pegou o último pick do second round pra pegar Richard Quinn, tight end de quinto round. Pra que um cara faz uma troca? Pro último pick do second round, se o cara tava contado pra sair no quinto. Realmente. São coisas que a gente não entende. É. Eu também não gostei muito do Chiefs, Kansas City, fez algumas escolhas um pouco esquisitas. Mas eu acho que o que mais me magoou no Kansas City foi eles terem escolhido o Jackson. O Tyson Jackson ao invés do Curry, eu não entendi. Acabou com o draft, o cara pode pegar os outros seis que eles escolheram, pode virar seis jogadores Hall of Fame. Porque essa escolha dele realmente, eu acho que acabou com o draft do cara. Acho que realmente o Curry era o jogador de defesa mais talentoso desse draft. E deixaram escapar, ajudaram a fortalecer o Seattle. Seahawks agradece. É, com certeza. E teve também o Lions. O Lions começou bem, pegou um quarterback, melhor quarterback. Tinha qualquer jogador que escolher, pegou o melhor que tinha mesmo. Depois ele veio e escolheu um tight end. Depois pegou um safety. Ou seja, ele precisa daquela posição de defensive tackle. Como que ele grafita um tight end e um safety e não grafita um tackle? Não consegui entender isso até agora. Eu acredito que o Lions meio que tentou assim preencher pontos esparsos do time. Assim. Ele foi. Pensou em jogadores, em grandes playmakers, mas tem a turma que faz o arroz com feijão, a turma que garante o bom andamento do time, e ele não pensou nisso. Com certeza. E o Stafford também é Rocky. Ou seja, vai estar com muita pressão nas costas, first round, overall. Vai estar com muita pressão mesmo. O cara vai precisar de tempo pra pensar. Vai precisar da linha funcionando realmente muito bem. E ele não vai ter tempo, porque a linha tá realmente muito ruim do Lions. A menos que faça uma troca. Uma troca monstruosa um pouquinho antes da temporada começar. É. Ou então achar um no training camp aí. Draftou um offensive tackle. Não sei o nome, no center round também. Mas eu sei que draftou um offensive tackle. Mas eu acho que foi quinto round. Ou seja, tem que dar muita sorte pra virar offensive tackle aí. Por falar em offensive tackle de quinto round, foi o Finuk Tupou, que foi draftado pelos Eagles, que é um offensive tackle também. Finuk Tupou. O cara tem 1,95m e 141 quilos. E ele acordou um belo dia de manhã, não escovou os dentes e foi para NFL.com tirar a foto dele. Quem quiser entrar lá para ver, pode ver. O cara tá descabelado, com cara de sono, de ressaca. Eu acho que é o jogador mais bonito da NFL também, o Finuque Tupou. É, com certeza. O cara é realmente muito feio, muito feio mesmo. Ele fez 24 supinos e 110 quilos, que não é uma coisa muito, muito grande, muito pesada. Realmente impressionante, mas é um número bom. Eu acrescentaria também na lista dos melhores no draft, eu não sei se eu já comentei, mas eu vou comentar, o Giants. Eu acho que o Giants reforçou bem o time nas principais necessidades, precisava de um wide receiver bom, conseguiu o Knicks. Só espero que as coisas comecem a andar nos eixos lá no Giants, porque com o cara dando tiro na perna não é uma atitude muito inteligente mesmo. Eu acho que a única coisa que o Giants precisava era um wide receiver, e pegou um dos bons mesmo, né? Um dos caras que tava no draft, né? Realmente muito bom. Eu acho que agora o Giants vai, mas de novo vai perder pro Eagles na divisional playoffs. É uma pena, mas acontece. Acontece. São coisas que acontecem, graças a Deus. E o último pick de todos os rounds. Pra quem fizer as contas, deve estar pensando, pô, 7 rounds vezes 32 times daria 224 escolhas. Mas não são só 224 escolhas. Existem alguns compensatory picks, que são escolhas que a NFL dá pros times a partir do terceiro round. Tô certo, Victor? Certo, a partir do terceiro round. Então são escolhas que a NFL dá pros times que perderam jogadores no free agency. E esses jogadores foram para outros times e tiveram um desempenho muito bom. Então, meio que um prêmio de consolação, compensatory picks, de compensação mesmo. E, através dos compensatory picks, o último jogador escolhido no draft é o jogador de número 256. Sim, nós assistimos, eu, o Victor, e acredito que mais um monte de outros fãs de futebol americano, tanto no Brasil quanto no mundo todo, assistimos 256 escolhas de jogadores de universidade. Esse draft é coisa pra caramba, Victor. Realmente, acordar 11 horas da manhã e acabar 8 horas, 8 e meia. Coisa pra gente louca mesmo. Ah, pra vocês terem uma ideia, o draft começou às 5 horas, horário de Brasília, às 17 horas de sábado. Varou a madrugada? Chegou aí de madrugada, Vitinho? Eu não acompanhei o finalzinho do primeiro dia. Não, foi assim, começou às 5 horas da tarde. Daí fez só os dois primeiros rounds. Foi até uma meia-noite. Depois deu tempo de descanso. Começou às 11 horas de novo. E depois foi até às 8. Então, pra vocês terem uma ideia de como meu final de semana foi super divertido, eu assisti o first round praticamente inteiro, um pedacinho do segundo round. Fui dormir, acordei, assisti Fórmula 1, comecei a assistir o draft, assisti o jogo do Corinthians junto com o draft. Acabou o jogo do Corinthians, jantei assistindo o draft. Esse final de semana foi o final de semana do draft da NFL mesmo. Realmente um dos finais de semana mais desgastantes de toda a minha vida. Não sei como eu consigo ficar tão cansado sem fazer absolutamente nada. Ficar sentado. Absolutamente nada. Victor, nós somos muito sedentários, meu Deus do céu. Realmente. Bom, a gente fez toda essa enrolação toda pra falar justamente sobre esse último pick, o pick de número 256. Que é conhecido como Mr. Irrelevant. Mr. Relevant é o jogador mais irrelevante do draft. Mentira, até porque logo depois do draft tem os rookies free agents, que são contratados pelos times, já escolheram muitos outros jogadores depois dele. Mas no draft mesmo, ele é o cara mais sem importância. E quem foi o cara mais sem importância desse draft, Victor? Ryan Succop, kicker de South Carolina. Olha só, um kicker. Olha como o cara é desmerecido. Realmente, 1,85m, mais ou menos uns 100, são 100 quilos, mais ou menos. É, o cara é grande, mas é o último dos draftados. É, existe todo um mistério, existe todo um glamour em ser o último a ser draftado, assim. O cara ganha, tem até um milionário dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele agora, eu pesquiso o nome dele e eu falo no próximo programa. O cara faz um final de semana, dá um final de semana pro cara e pra família dele. O cara passa um final de semana num spa, num hotel, com tudo pago, luxando total. Ele é o último, mas ele é importante. Esse é o recado da NFL, mais ou menos. Espero que ele vire no Chiefs, né? Não faça nenhum fiel de gol no Chiefs, mas que vire no X. Eu faço votos de que ele se dê muito bem. Dizem que ele não é muito bom em chutes de mais de 50 jardas, mas eu faço votos de que ele se dê bem no Chiefs também. Não, é um jogador que por ser quicker, não ficou tão atrás assim dos outros, né? Porque de quicker mesmo, na frente dele, ficou até vendo 5. Mas é um jogador de NFL agora, né? E prata lá tem que ser. Prata lá tem que estar no nível top. Eu faço votos de que não só ele, mas todos os jogadores draftados ou não draftados se deem muito bem na NFL. É um lugar que tem muito dinheiro. E em tempos de crise, dinheiro é importante. Então, pro cara que sai da faculdade lá dos Estados Unidos, o cara conseguir um contrato num time da NFL pra jogar, fazer aquilo que gosta, perfeito. Palmas para todos eles. Muito bom. Realmente, pra quem não sabe também, o Peters, offensive tackles agora do Eagles, muitas vezes Pro Bowl, ele foi, veio à NFL como um undrafted tight end, ou seja, não veio nem como offensive tackle, não foi nem sétimo round, o cara virou na carreira e hoje é um dos melhores offensive tackles da liga. Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, Tom Bündchen Brady, ele foi draftado no sexto round. E uma coisa engraçada também, no sexto round desse ano, primeiro pick, Broncos draftando Tom Brandstatter. Quase lá, né? Meu Deus. Igual ele, né? Quase lá. Meu Deus do céu. Eu sei que eu já perguntei, mas eu repito de novo a pergunta. Eu perguntei pro Vitinho durante a conversa, enquanto a gente tava acompanhando, mas eu pergunto agora de novo. Tem alguma outra Gisele modelo por aí? Olha, que eu saiba não, viu? Eu não vou falar de nenhum. Bom, faço votos de que apareça uma outra Gisele modelo também por aí. Minha namorada vai me matar, mas faço votos de que ela apareça. Certeza. Bom, fim do programa. Nosso primeiro programa experimental. Peço desculpas a todos se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma bobagem, se cometi algum erro aqui. É uma tentativa da gente ajudar a divulgar um pouquinho a NFL no Brasil. Manda ver, Vitinho. Tem algum recado? Eu concordo com o Eduardo em tudo, né? A gente tá se forçando aqui, falta um componente dessa equipe, que ele precisa do microfone, mas no próximo provavelmente ele já vai estar. Valeu, era para ter participado desse primeiro podcast com a gente, desse primeiro Endzone com a gente, não pôde participar por microfone. Ô Ale, um microfone, Ale, no 1,99 tem microfone, Ale. Mas é uma última... Última palavra aqui sobre o draft. Pra mim, a maior surpresa do draft: Rashad James, running back, Liberty, sendo draftado em 250. Pick 250 overall. Pra você ter uma ideia, ele era cotado pra sair no segundo round. Tava brigando com o LeSean McCoy pra ver quem saía primeiro. E o Rashad James saiu no pick 250. Teve 256, como o Edu já disse. Ou seja, se ele jogar o que jogou na NCAA, com certeza vai virar um dos maiores steals da história da NFL, pro Jaguars. Eu faço voto de que ele seja o maior steal da história da NFL, só porque ele quase foi o Mr. Irrelevant. Ele quase conseguiu a façanha de ser o Mr. Irrelevant. Então eu quero que ele seja o maior steal da história da NFL. É isso aí. Realmente jogando muito bom. E que bom. Vem encerrar a carreira no Philadelphia. É, o Ale também torce por isso. O Ale é um fanzaço do cara também. O Ale com certeza é um fanzaço. O Ale influenciou muito a gente pra gostar do Jennings, eu admito. Do James e do Mohamed Mazaquai também. Hoje, jogador do Broncos, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. O Mohamed Mazaquai, que estavam cotando ele pra sair lá pelo quinta rodada, mais ou menos. Não estavam dando muita bola pra ele. Última temporada ele andou dropando umas bolas meio bestas, ele não foi um receiver tão confiável assim. Saiu logo no comecinho do second round, no pick do Cleveland Browns, que trocou com a gente, deu o Macklin pra gente. Muito obrigado, Browns. 18º pick do Browns, Mohamed Mazaquai. O Ale realmente fez a gente gostar desse cara, o André também falou sobre isso daí. A gente ficou esperando ele num quarto, quinto round, saiu no second, foi realmente uma coisa muito impressionante. Pra quem não conhece, pra quem quiser participar um pouco das nossas discussões, a gente praticamente bate cartão na comunidade do Philadelphia Eagles Brasil no Orkut. Só entrar lá, eu, Vitinho, Alê, André, entre outros, Vinícius, Thales, um abraço pra toda a rapaziada, Julião. Olho. Se eu esqueci realmente de alguém, me desculpa. Pessoal, realmente, muito, muito gente boa lá. Pessoal, e gente boa, conversa tranquilo, sossegado, comunidade bem movimentada. Todo dia tem alguém ou falando uma bobagem ou dando uma notícia legal. É, realmente, uma comunidade muito ativa, muito divertida. Não, você não vai se arrepender se você começar a entrar lá. E não precisa ser torcedor do Eagles pra entrar na comunidade. Tem um torcedor do Cowboys, que de vez em quando ele aparece lá, fala um pouco. É bem legal outros torcedores dando opiniões sobre o nosso draft também. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima semana. Vamos tentar fazer um programa toda terça-feira. Pra quem quiser mais detalhes, quiser dar opinião, quiser malhar o pau, fica à vontade. O e-mail a gente repete de novo. cast.endzone@hotmail.com. Até a próxima, então. Espero todo mais gente assistindo aqui. Bastante gente opinando sobre o nosso. Bom, é isso aí. Abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Fui!